A vida passa rápido, tem que correr com o vento. Sair logo do momento, lado a lado com o tempo. Tô voando baixo. Tô voando baixo. O que eles querem é apagar meu brilho. O que eles querem é me tirar da pista. Carro cepado, as partes se atiçam. Pra colar no bonde tem que tá na minha lista. De geno ligado, corto a madrugada. Hoje tem encontro com a rapaziada. Tô voando baixo, igual coruja. Sabendo que sempre eu tenho a culpa. Pra que altura se meu voo é baixo? Na contramão, lado contrário. Giroflex já quer dar o bote. Na minha frente só o para-choque. Botou do lado, negou e o sutiã já caiu. Racha já começou, na BR nem me viu. Roda cromada que esparra, na madruga é terror. É só piloto nas naves, sente o ronco do motor. E o encontro tá fechado, saia curta e topzinho. Os pratos, parros, vagal, cão de raça é assim. Me diz aí, seu doutor, o que é que eu posso fazer? Se comprei minha carreta, foi pra aparecer. Me diz aí, seu doutor, o que eu já te falei? Jogou no chão, botou rodão, virei rei. Motor modificado, no farol luz de xenon. Suspenha espirrando e o nitro do bom. E uma pá de invejinha cresce os olhos, eu sei. Faz teu corre, parceiro, ou então sai do meio. E uma pá de invejinha cresce os olhos, eu sei. Faz teu corre, parceiro, ou então sai do meio. O que eles querem é apagar meu brilho. O que eles querem é me tirar da pista. Carro cepado, as partes se atiçam. Pra colar no bonde tem que tá na minha lista. De geno ligado, corto a madrugada. Hoje tem encontro com a rapaziada. Tô voando baixo, igual coruja. Sabendo que sempre eu tenho a culpa. Tem que ter garra e muita sorte, vou dar sul a norte. Quebrando todo o recorde, os pardal quer dar o bote. Fora da lei, zorro do asfalto, mas sem cavalo. Que hoje são mais de 300 na potência do carro. Nosso estilo é dub, as naves tão na fixa. Tizu e os club, são mais de 100 na pista. Dizerem chama atenção de drift, tamo a milhão. Cavalo de pau, BSB pesadão. Estabilidade nitro burnout. É preciso o carro rebaixo e na BR cai 5 centímetros. O banco do carona, a mais bela que comanda. Ela me completa no asfalto e na cama. Nos eventos é terror, mas eu sei o que ela quer. Dona que fecha com bonde, haha. Não anda pé, teto solar, luz da lua apreciando o rolê. Pra enfeitar o carro é só encher de mulher. Deus que aponta a estrela que vai ser destaque. Voando baixo nós segue na humildade. Tô voando baixo. Tô voando baixo. O que eles querem é apagar meu brilho. O que eles querem é me tirar da pista. Carro cepado, as partes se atiçam. Pra colar no bonde tem que tá na minha lista. De geno ligado, corto a madrugada. Hoje tem encontro com a rapaziada. Tô voando baixo, igual coruja. Sabendo que sempre eu tenho a culpa. Aí, bebida alcoólica e volante não combina, tá ligado? Salve aliados do VNH, os Noite, Hungria, Neguinho, Cadim, Misael, RAV, Duke J, Luke, Jay, Safari, Rapstar, e é o Costa dos Drones, Meg, Dudu, Chacal, Mano Kennedy, Augusto, DJ Mixer, Kleber Moraes e toda a rapa que curte nosso som. Tamo junto, rapaz, é nóis, tá ligado?